Valeu. A gente vai tocar mais uma que está no nosso EP, que a gente tem ali à venda pelo preço simbólico de R$ 5. Então, quem gostou, só pega lá atrás. Quem quiser também acessar o nosso MySpace e acompanhar a banda, é o myspace.com/babijax e os sicilianos. Valeu! Alcançando o destino vagabundo. carnaval dura o ano inteiro. E não importa se acabou fevereiro, meu carnaval dura o ano inteiro. E vou andando, vou por aí, eu vou errando pra confundir. Que eu vou te expir na madrugada, aos meus lençóis, junto ao calor da minha voz. Quando o dia amanhece, eu obrigo o frevo a parar. Oh, quarta-feira ingrata, chega tão depressa. Thank you. Obrigado, pessoal. Essa foi mais uma música que está no nosso EP. Tem ali atrás na banquinha, quem quiser comprar, é apenas R$5. Quem quiser acompanhar a banda, acessa lá o nosso MySpace, que é o myspace.com/babijacos e sicilianos. Foi um prazer enorme pra gente estar aqui em Bauru, fazer essa parceria com o Enxame Coletivo. A gente espera voltar aqui mais e mais vezes. Na guitarra, o El. Produção de palco, Thiago Chalegre. Na bateria, Alexandre Barros. Contrabaixo, Thiago Chalegre. Opa, Thiago Lacerre. No vocal, Bárbara Jacques. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Uma boa noite a todo mundo. Até a próxima. Babi Jacques e os Sicilianos, que acabaram de se apresentar aí. Eu vou trocar uma ideia com ele, então. Alexandre, e aí, boa noite. Nós estamos aqui ligados na Web Rádio Fora do Eixo. Queria que tu falasse aí como é que foi a vibe de Bauru, como é que foi o show, tudo mais. Pô, tudo que há de bom e de melhor. A casa poderosa. O show foi massa, o show foi bem legal. Bauru, é porque é difícil você falar do show e desvencilhar do convívio com a cidade, né? E o convívio a gente já chegou tudo muito bem, foi muito tranquilo a chegada. A gente ficou muito de boa lá com o pessoal do enxame e tal. Aí faz com que você crie um laço maior do que simplesmente o show, né? Então, mas tudo tá muito legal, tudo tá muito foda. E aí o show foi reflexo disso. Foi um show do caralho, a gente curtiu pra caralho. Eu pessoalmente curti muito. E pô, espero que a gente volte pra Bauru outras vezes. Possa rolar de novo essa parceria aí. Legal, e vocês também que fizeram, não só o Bauru, mas fizeram outros dois shows no interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto e São Carlos. E hoje, inclusive, gravaram lá na Rádio Fiscar em São Carlos. Como é que foi esses shows também, os coletivos, a recepção, a vibe da galera, quem que você conheceu, enfim? Boa, bicho, a gente até agora, nessa viagem, a gente conheceu o pessoal lá de Ribeirão Preto e o pessoal de São Carlos. Ó, os dois shows foram fuderosos também, né? O pessoal lá de Ribeirão Preto, parece que a lotação foi a maior das festas que tinha havido lá e tal. Foi massa isso pra gente, muita gente lá na casa, muita gente. A gente tocou até 4 da manhã, mais ou menos, e tinha muita gente ainda pra sacar o som. Foi legal pra caramba. Também foi massa lá Ribeirão, conhecemos Ribeirão. E depois a gente veio pra São Carlos. Também foi muito bom o show. O show tinha pouca gente, mas foi um show muito bom, muito massa, assim, a vibe de quem tava lá na hora foi do caralho. E foi perfeito, assim, foi muito bom também. O pessoal do Massa Coletivo lá dando maior atenção. Depois a gente hoje ainda gravou lá na UFSCar, lá com o jovem, o programa lá, o Independência ou Marte. E foi também muito legal. A gente só tem o que falar que foi muito bom, tá sendo muito boa nessa mini turnê dentro da nossa turnê, entendeu? Fazendo um show por dia durante quase 8 dias é. Tá sendo uma experiência muito louca, mas muito legal pra gente. Muito, muito bom. Legal, e ainda falando da turnê aí, da mini turnê pelo estado de São Paulo, vocês têm mais dois shows pela frente, é isso, né? Nessa mini turnê sim, porque no meio do caminho, no meio da mini turnê, a gente dá uma pausinha em São Paulo, que é no próximo sábado. A gente vai chegar em Campo Grande pro festival O Fogo no Cerrado. Depois a gente volta pra São Paulo e a gente vai terminar a nossa mini turnê lá em Serrana. Lá no SECAC, no parquinho do SECAC lá. Serrana, nossa terceira casa. Como que é essa história de terceira casa, né? O pessoal de Serrana lá, o brasileiro, a Vanessa, enfim, fizeram um contato aí com vocês, de certa maneira, com a rede Fora do Eixo do Estado de São Paulo. E que você falou agora, é a terceira casa. Como que é isso? Vocês ficaram vários dias lá, estavam me contando anteriormente, né? Foi uma coisa bem... Foi bem em cima da hora. A gente foi fazer uma apresentação lá, acho que em outubro. A gente tinha que fazer uma apresentação aqui pelo estado de São Paulo e acabou surgindo a oportunidade de a gente fazer lá em Serrana, assim, de uma hora para outra. Acabou que o pessoal, a gente criou raiz na cidade, o lance lá do parquinho, do SECAC, a história do SECAC, né? Comoveu todo mundo, também o brasileiro, a Vanessa, o pessoal, super gente boa, acolheu a gente com o maior carinho. Acabou que se tornou uma coisa muito além do simplesmente de a gente fazer, né, o lance lá, de a gente fazer um show, e a gente acabou criando uma amizade, criando uma identificação mesmo, uma identificação. E o que era pra ser um dia, a gente acabou ficando uma semana lá, aí ficamos muito amigos e tal, e todo mundo encerrando, e a receptividade da música da gente encerrando foi, assim, espetacular, sabe? O show da gente lá foi surreal pra gente, né, e foi muito linda a relação da gente com as pessoas lá de Serrana. Legal, e aí, pô, estamos fechando o ano de 2010. Como, quais são os planos aí pra 2011? O que vocês têm em mente? Mais turnês, mais discos, mais músicas? Qual é a ideia? É, 2011 é continuando a mesma pegada. A gente agora vai, no início de 2011, a gente vai estar em Recife, né, na nossa terra natal. A gente vai ficar muito pouco tempo lá, vai ter umas férias de no máximo 10 dias, só pra ajustar algumas coisas também, né, pra esse novo giro. E depois a gente vai voltar e vamos fazer também lá parte do Nordeste, Paraíba e no Ceará e possivelmente no Rio Grande do Norte. E depois a gente sobe de novo, volta. E a gente vai voltar a fazer Rio, São Paulo e ficar por aqui pelo Sudeste, pelo Sul do país, né? E pelo Centro-Oeste também. Mas por enquanto o que tem fixado é isso, assim, a gente vai voltar e para continuar agora fazer nossa turnê de divulgação desse EP aí. Tem muita estrada ainda pela frente. Maravilha. E que essa estrada se cruze também com o Bauru. Tomara que a gente se reveja aí e que a gente receba mais uma vez Babi Jaque e os Sicilianos, a máfia aí na cidade de Bauru. Agradeço a sua entrevista aí, Alexandre, para a Web Rádio Fora do Eixo. E é nóis, cara. Se quiser falar mais alguma coisa aí. Não, a gente fica aqui totalmente na expectativa de voltar aqui para Bauru e fazer novamente. E eu acho que vai rolar muito legal. A vibe daqui é muito legal. A galera, muita gente boa. A gente, porra, assim que se precisar, é só dar o grito que a gente chega aqui. Massa demais. É isso. Então é nessa vibe. A gente continua aqui a transmissão da Noite Fora do Eixo 8. A gente acabou de ouvir aí a entrevista então com o Alexandre, baterista da banda Babi Jaques e os Sicilianos. E Alexandre, cadê o resto do pessoal? Vamos trazer eles aí pra falar também. Tem bastante gente ouvindo a rádio aí, trocar uma ideia a mais, saber mais sobre a banda. E você que tá aí em casa, depois pode acessar também o MySpace aí da Babi Jaques, lá do Recife, que é myspace.com/babijaque. E os Sicilianos, tudo junto. Mas se digitar lá no Google também, vai achar facinho, né, Alexandre? É, digita no Google que aparece. Digita errado no Google que vai aparecer o certo, tô brincando. É isso aí, Google e tem tudo lá. Todas as nossas redes sociais, todos os nossos, tudo que a gente tiver na internet tem lá. Maravilha. Agradeço mais uma vez, então, Alexandre. É nóis. Vamos voltar aí outras vezes pra Bauru. E continuar na transmissão aqui. Agora tá colando mais um Babi Jaque, mais um Siciliano, né? Digamos aqui do meu lado. E vamos trocar mais uma ideia. Passar as impressões aí, como é que foi a noite, né? O que você achou? O que você achou de Bauru? Enfim, como é que foi? Bauru, logo de primeira, a gente achou meio chuvosa, né? Que hoje caiu uma chuva, rapaz, não faz ideia não. Bom, a noite a gente achou muito legal, o som tava muito legal, muito perfeito, assim. Fez o que dava pra fazer com o som, foi feito. Isso aí, a gente tem certeza que o som chegou legal pra galera. E teve uma galera que curtiu muito, dançou, tava lá na frente interagindo. Então acho que Bauru, a primeira vista, já a primeira impressão que fica. Então, a que ficou foi que é massa. A galera pelo menos chegou junto, a galera aí chegou, uma galera justamente pra sacar, procurando CD e tal. Enfim, a gente já está satisfeito com a primeira noite em Bauru. Maravilha. Legal, espero que vocês voltem mais vezes aí também, Thiago. E vamos falar aí também, né? Eu tava conversando aqui com o Alexandre, ele tava falando um pouco da história de vocês lá com o coletivo de SECAC, né? Aliás, o coletivo de Serrana, o SECAC, que faz o rolê no parquinho lá. Como é que é essa história? Fala um pouco mais aí de como é lá, né? É uma realidade bem diferente, né? Vocês que passaram por vários lugares do país, o que que tem lá em Serrana? Pô, Ricardo Brasileiro é uma figura pra começar, né? Antes de tudo, Ricardo Brasileiro é uma pessoa muito legal, um cara que tá dando a maior força, assim, tanto de trocar ideia, como de abrir sua casa lá pra hospedar a gente. Assim, a gente achou muito massa, logo quando a gente chegou em Serrana, que a gente ficou sabendo do histórico do SECAC. A gente ficou mais interessado em tocar assim, né? Aí a gente chegando lá, a galera curtiu muito, a galera pulou muito no show. Ficaram gritando até pra gente tocar no Caipiro Rock. Aí, não sei, eu acho que vai rolar. O brasileiro tá dando uma força pra gente. Eu acho que pode ser quase confirmada a participação da gente no Caipiro Rock pela troca de ideia que a gente já fez em Serrana. Assim. E aí vocês têm mais alguns shows pela frente, né? Tem um festival aí, como é que é? Vai ter, a última data da gente vai ser em Vespasiano, em BH, né? Que a gente teve o prazer de conhecer a turma que organiza no Festival de Patos de Minas, né? O Marreco. Aí conheceram a gente, pediram pra gente se inscrever e tal, tudinho. A gente se inscreveu, o pessoal gostou do som, gostou da proposta, da ideia da banda e tá trazendo aí pra Vespasiano a gente aí no festival. E tem também o Fogo no Cerrado, né? Aí vão botar fogo lá. Lá em Campo Grande, o pessoal do coletivo Bigorna lá, no terceiro ano de festival. Vocês estão na programação também, né? Assim, a gente achou muito massa, pô, a gente tá indo além do mais do que a gente imaginou, né? A gente vai chegar lá em Mato Grosso, lá, acho que vai ser muito massa. Vai ter a galera vendo o Macaco Boing também, que vai estar lá tocando. Assim, a gente tá afim de ir pra trocar ideia com quem tiver lá, com a mente aberta. A gente tá circulando justamente pra isso, pra enriquecer não só a identidade da gente, né? A pessoa, conhecendo várias culturas, vários folclores, e também enriquecer a nossa parte musical, né? Então, acho que o massa tá sendo esse, né? Esse negócio que tá sendo entre os coletivos, eu acho que é o futuro, é esse, o caminho é esse. De quem faz música independente. E é isso aí, vamos pra frente, vamos pra frente. É isso, maravilha. Vou agradecer aqui a entrevista. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Bauru, que vocês voltem mais vezes. A casa vai estar sempre aberta aí. A gente gosta muito do som. Maravilha. Valeu, obrigado aí. É isso aí, a gente que agradece e vamos seguindo aqui. Noite Fora do Eixo 8 em Bauru, seguindo Madrugada Adentro com transmissão, música independente, cultura underground e transmissão ao vivo e livre. Vamos curtir um som aqui, uma discotecagem que tá rolando direto de Bauru, Noite Fora do Eixo 8, web rádio Fora do Eixo.